a outra aeronave que modulou para o solo, a transmissão muito baixa. Bom dia, Sideral 9970. Está com informação, Antel. Solicita a Teresina nível 340. O 9970, muito bom dia, autorizado Teresina, nível de voo 340, decolada 1-0 com curva à esquerda, na saída 1-1, transição flock, controle opera em 1-2-0, decimal 8, é o transponder 5557. Está autorizado Teresina, nível 340, decolando na cabeceira 1-0 com curva à esquerda, saída bomba, flock. O controle 1208 e o transponder é o 5557. Sideral 9970. 9970, cotejamento correto, chame pronto, boost e bem acionamento. Sideral 9970. Mike Juliette Romeu. Juliette Romeu, autorizado Salvador, Salvador, a 500 pés, decolada 197, comprou a norte, o controle 120 decimal 8 e o transponder 0115. Passaredo 9809, Recife na frequência 1288, secundário 1260, bom voo. 288, 260, obrigado, bom dia. Tomei o livre acionamento na bata, bom dia, chamo decolagem. Stan 3153, Recife, frequência 3325, secundário 251, bom voo. 3325, 1251, Stan 3153, Graton, bom dia. Channel 6225, say your speed. 6225. Roger 250. Roger 250, copy. Do you want us to slow further? No, we don't need to slow your aircraft, the Oceanet 6225. You maintain 250 knots and near to below position, I will advise you to reduce your speed. You're going to follow the Boeing 757 of American Airlines. Roger, maintaining 250 knots following the American Airlines New York Teleport. Constante versão Lanterna Golf, descendo para o nível 1 na mesa. TAM 3663, desce até o nível 050 na chegada Golf. Max Leite Romeu, vento 100 grau, 09 nós, é clássico direto, Salvador Norte. Max Leite Romeu, decolou 4000, vai manter minha escuta sobre o Salvador Salvador, approach control, American 980, joining localizer at Juna position. Roger 980, complete final and check for land, call tower, frequency 118.95, bye-bye. 18.95, goodbye sir, 980. Salvador Tower, American 980, inside Juna position for landing runway 10. American 982, clear to land runway 110 degrees 09 knots. I have a traffic now at your left side, the helicopter 500 feet. Can continue approach, clear to land. American 980, clear to land runway 10. Na saída da El Leda Bridge, onde intercepta o pedulo 16. Após Belo Horizonte, após Trivia, após conforme rota. Controle opere 120.8 e o transponder 5003. 340 da El Leda Bridge, o 3179, cruzamento correto, sendo pronto para o tipo de acionamento. Obrigado. Gente, o TAM 3179 tem seu acionamento, chame pronto para o pushback. Ok, vou chamar pronto. Como está 3163 de bola velocidade, como é que está? Livre o 3663. A feira 3663. November Alpha, autorizado Salvador, Salvador. A mil pés, decola da 197 com curva à esquerda no corredor forte. Controle, opere 120, decima 8, eu transponda 0171. Oceanet 625, did you copy? Negative, sir. Call tower now on frequency 118.95. Tower 118.95, thank you. Como Salvador, azul 4234, portão 1, tá pronto, checando. 4234, autorizado, pushback, acionamento, seu pronto, táxi. Engine autorizado. Solo Salvador, liberar na hora 0 para acionamento na posição e posterior pushback. Federal 9970, ciente do acionamento, chame pronto o pushback. Autorizar acionamento, Federal 9970. 298, desce ao nível 050, chega na Mari. Zero, the ground is 541, vacate on right, call ground 1 American 980, clear the runway at the end, contact on 1209. Para 2000, ajuste em Salvador no 095, reporte estabilizado no lote. Afirmo no 095, ajuste 2000, platidona. Europa 241. 980, approve the taxi via Alpha, report before Juliet. And 6225, clear to land runway 10, wind 100 degrees, 12 knots. Clear to land, Ocean Air 6225. Salvador Grand America 980, is clear of runway 10, taxiing gate number 11. American 9980, approve the taxi via Alpha, report before Juliet. American 980, taxi via Alpha, report prior to Juliet. Push back, 9970, autorizado. Pushback, são pronto, taxi. On the ground at 5-4, locate on right, maintain position before taxiway Alpha, contact ground 121, decimal 9. Right and hold position. Ground control 1219, Ocean Air 625. Salvador Bravo, control Ocean Air 625, activating the runway. Flight 6225, clear to taxi via taxiway Alpha, report before Juliet. Roger, clear to taxi via Alpha and report before Juliet, Ocean Air 6225. Bom dia, 922, desça ao 060, chegada Mari. Até o 060, chegada Mari, voo no 922. Salvador, azul 4234, pronto, táxi com 104 a bordo, 3 horas e 9, alternando Azul 4234, autorizado táxi via Indiana, ponto de parada, chama torre 118, decimal 95. O ajuste de altímetro no 095, apenas confirmando pessoas a bordo 104. 104 a bordo, sim, autorizado via Índia, ponto de parada no 0395, torre grato, bom dia para 234. Informador, bom dia, azul 4234, aproximando com a espera pronta. 4234, decolagem autorizada no 0, vento 110 graus, no 09. Gente, decolagem autorizada, pista no 0, 4234 azul. Indicador, pista vista, TAM 3663. Gente, TAM 3663, completa final, torre 1895, bom pouso. 1895, tá logo. Meia-meia-três, informação do senhor, eu tenho agora um helicóptero a 500 pés, tá à esquerda da final da 1-0, não vai interferir. Autorizado ingresso no 97, chama a linhada e pronto. Six two two five, approved Juliet Gate 01. Roger, entering Juliet X-ray to Gate 01, Ocean Arc 6225. Alpha 041, ready to copy. This was it. Clear to Buenos Aires, right to level 400, runway 10, turn left after the Patrick, arbor the Patrick, and left at transition via upper rule 21. Approach control frequency 120, decimal 8, and a squawk 5506. Albo, transición LFA a Perculo 2-1, corrección, a Perculo 2, and then the path to 71-12, decimal 85. Capa 041, squawk 5560, and approach control frequency 120, decimal 8. Okay, 560 and 120 for the passenger for one. 041 is back, correct. Report G ready for pushback and setup. I call you. Aerotaxi 9970, 2 a bordo, padrões 17, autorizado. Interna sobre isso. 9970, autorizado táxi via Pátio 1, Índia, no ponto de espera 1-0, chame torre 1-1-8-9-5, o ajuste de altímetro no 0-1-5. Autorizado táxi sideral 9970 via Pátio Índia. Quanto espera da 190, esperar o 9970. Ground American 980 approaching taxiway Juliet. American 980, maintain position. Maintain position, American 980. Gente, só mais 30 segundos, só aguardando para pronto. Índia November Alpha, decolagem autorizada no 7, vento 1100 graus, 099, a cabeceira de turbulência. American 980 approved the Juliet, gate 11. American 980 cleared to continue on Juliet, gate number 11. Aí, Salvador, bom dia. Sideral 9960, próximo ponto, espera 10. Sideral 9960, bom dia. Linha mantém 10. Linha mantém, cabeceira 10. Sideral 9960. Decolador 02, tem condições de curvar à esquerda de imediato e cruzar sobre a cabeceira 10, sem ter frio fracos no chão? Imediatamente, senhora. Gente, então livre o cruzamento do campo e chama o cruzamento efetuado com pro de buraquinho. Aí reportar livrando pro de buraquinho, ainda da Beberal, tá? Fizeral 997, ali mantém 10, formação de tráfego, eu tenho agora um Charlie 150, vai cruzar o campo. E vai prosseguir na proa do litoral norte a 1.000 pés. Só aguardando o tráfego livrar o campo, depois eu vou autorizar a decolagem do senhor. Gente, está mantendo a gente, só um instante, cópia. Transferência de comunicação. Silêncio, Romeu, tá se aproximando um pouquinho mais o eixo da final da 90. Bom, mais silêncio, Romeu? Tá se aproximando um pouquinho mais do eixo da final da 90, mais silêncio, Romeu, tá no visual com a aeronave alinhada e pronta na 90. Gente. Federal 9970, agora o tráfego está no terceiro, está mantendo a perna do vento e vai ingressar no litoral norte, ou no meu pé. Decolagem autorizada no 0, vento 1.10 graus, 099. 922? 22, prossiga. Está atingindo 60, senhor. Desce para 2.000 pés, o ajuste no 095. Para 2.000 pés, 10, 15, 922. November Alpha, agora chama o controle, 120 decimal 80. Controle 120 decimal 80, William November Alpha, até retorno. O Mike Silete Romeu, tenho agora um prazo com uma milha do marcador externo. Vou pedir para o senhor retornar, afastar um pouco da final da 10. Ok, vai manter o. Vai manter a posição anterior, Romeu. Sim. The traffic will not jam. Composto. 295, obrigado. Approach. Alto procedimento, reposto estabilizado. Autorizado o LS X-Ray, chamado estabilizado, gol no 922. 109. Informação de tráfego, eu tenho à esquerda um helicóptero a 500 pés, próximo ao cabeceiro 97, não vai interferir. Ele está livre o pouso na 10, passando na viagem, ciente do tráfego. Liberal 9970, decolada ao 05, controle 1208. Controle 1208, bom dia. Bom dia. Gente de Nova Iberalfa, condições visuais, corredor forte. Vai bater condições visuais, corredor forte, o Índio Nova Iberalfa. Ciente, 3663. Saída Momo. Sobe 340 na saída Momo, Sideral 9970. 4234 Recife, frequência 2545, secundária 12685. Centro Recife 12545, secundária 12685, azul 4234, bom dia, obrigado. Carlos Serra, novembro uniforme Tango, nível de voo 100, decola da 35. Na saída Momo após direto, controle APR 120 decimal 8 e o transponder 5572. Autoriza após o pouso no ingresso na avenida paralela, mantendo 500 pés? Gente, vai manter exatamente no final da 10. Então eu tenho agora um tráfego que está a 3 milhas de duna, só que pode se agilizar, paralela, dá para ir até lá agora. Só um minutinho. 895. Ok, vai na retaguarda então da do azul que tá pousando na 10, vai ingressar na paralela. Confirma depois do azul, fazer o quê? Se a senhora autorizar o ingresso paralela. Afirmativo, mantenha a minha escuta aguardando pra livrar a final assim que a aeronave passar o Duna. Aguarda ou já tá autorizado, senhora? Quanto tempo o senhor precisa na paralela? Então, até o externo, até o através do externo ali, próximo ao parque de Situação, vai uns dois minutinhos. Ó, o Max Ultimate eu tenho agora o tráfego da Gol, que tá em Duna. Se o senhor quiser aguardar o Gol, depois eu não tenho mais nenhuma aproximação. Aí o senhor pode manter mais um tempo lá, o que que você prefere? Ah, ok, vou aguardar então, graças, cara. Negativo, 0260 agora, perdão, 0260 transponder. Posicionamento de táxi, torre 1895.